em alta voltagem, o crime atinge a molecada, que vai pro arrebento e vai pro tudo. Nada, e pra ganhar, perder, pra matar, morrer, eu sei lá, só capuz e na cinta quadrada. Em frente à própria casa, a vítima é enquadrada. A Cherokee chama atenção, deu entrada, dá o dinheiro, leva a bala, o cartão, você viu sua blindagem, não vale de nada. Silêncio, coloca o dinheiro na mala, as roupas, as joias, os ouro, as prata. Não pensa, não pisca, não fala, senão eu descarrego minha quadrada na sua cara. Só tenho 15 anos e sou o terror da playboyzada. Sua filha viver vai pro outro lado da calçada. Meu pai me abandonou, minha mãe já é finada. É só eu, a maldade, minha arma, mais nada. Eu não tenho solução, nem recuperação. O sistema das armas, as drogas, caixão. Aí boy, na favela a gente mesmo se mata por droga, inveja, dinheiro por nada. É cruel, bem cruel, a rotina tá quebrada. De um lado esgoto, o outro, as marcas. Liga pro Datena, dá seu depoimento e diz pra ele que seu ouro vai ser meu alimento. E diz pra ele que seu filho tem brinquedo e eu não. Diz pra ele que o Papai Noel me deu um oitão. Diz pra ele banco de comida seu cachorro come. Diz pra ele que minha mãe morreu de fome. 4, 3, 2, boom, é todos contra um. É só eu de capuz, com a quadrada, dum dum. 4, 3, 2, boom, é todos contra um. É só eu de capuz, com a quadrada, dum dum. 4, 3, 2, boom, é todos contra um. É só eu de capuz, com a quadrada, dum dum. 4, 3, 2, boom, é todos contra um. É só eu de capuz, com a quadrada, dum dum. Aí, é só eu, sozinho contra todos. O moleque da favela é atração da Rede Globo. Aí boy, sujou, os vermes cercou o seu barraco. Agora o que é que eu faço? Qual o meu próximo passo? Desamarra sua mulher, vai ser minha refém. Eu não vou me entregar e voltar pra Febem. Amém, vou rezar, vou sair, atirar. Me entregar, nem pensar, não dá. O primeiro que invadir, tenta bancar o herói, vai sujar, vai manchar sua sala de sangue, viu boy? Sangue no olho, revolta acumulada. E ver minha mãe morrer de fome e eu não fazer nada. Mas o jogo se inverteu e eu tô no comando. Olha só pra você se borrando, cagando aí no canto da sala, rezando pra viver. Devido do que é capaz, quem não tem o que comer, põe a arma na cinta e vai pro arrebento. Transforma uma criança num louco violento e vai pra pista de peito aberto, não pensa em nada. A cara, a coragem, as dundum e a quadrada. Aí pode chegar de papo, seu tempo se esgotou. Faz a última oração, clique, clique, acabou. Espero que os pivete não sigam meu exemplo. Tentar voltar atrás, agora não dá mais tempo. Olho lá fora, uma pá de viatura. Ferro na minha mão, atirei sepultura. Fui morto a queimar roupa, essa foi minha sentença. Eu descobri tarde demais que o crime não compensa. Eu morri, é assim, triste fim de ladrão. É caixão ou cadeia, é cadeia ou caixão. Eu morri, é assim, triste fim de ladrão. É caixão ou cadeia, é cadeia ou caixão. 4, 3, 2, boom, é todos contra um. É só eu de capuz, com a quadrada, as dum-dum. 4, 3, 2, boom, é todos contra um. É só eu de capuz, com a quadrada, as dum-dum. 4, 3, 2, boom, é todos contra um. É só eu de capuz, com a quadrada, as dum-dum. 4, 3, 2, boom, é todos contra um. É só eu de capuz, com a quadrada, as dum-dum.